Podcast. E aí galera, bem-vindos a mais um Mentalcast, esse aqui é o número 05, onde falaremos desse MMORPG que fez tanto sucesso aqui no Brasil, Ragnarok. Se você estiver ouvindo esse podcast fora do nosso site, você pode acessar lá canalmental.com.br. Lá vai ter o link para todas as nossas redes sociais, vai ter o nosso feed para você acrescentar o seu leitor favorito. Ou então você pode se inscrever na nossa news para receber cada novo episódio por e-mail. Depois de ver esse episódio, fica à vontade para comentar ali no site ou então enviar um e-mail pra gente no e-mail que tem ali no post, beleza? Vamos lá! Meu nome é Daniel Spakoff e Ragnarok fez muita gente esquecer o login senha da vida real. Foi mal. Nossa. Foi uma merda. Foi mal. Faz outra aí, velho. A gente finge que não escutou essa aí. Não, é essa mesmo. For essa. Vai, mano. Meu sonho. Fala aí. Eu fiquei 3 semanas pensando nessa piada. Não vou mudar nunca isso aqui. Eu sou o Bruno Nerd e Ragnarok acabou com a minha vida. É verdade, criança. Aí galera, eu sou o Lucas Bruninho e vida de sacerdote é a maior moleza que tem. Ah, cala a boca, Bruninho. Não é? Cala a boca aí, Bruninho. Sou o Pentact e já dizia o Ariel, quando eu vi aquela bexiga rosa eu enjoei, mano. Então, vamos falar hoje sobre Ragnarok, um jogo lendário. Bruninho, conta aí um pouco pra gente como começou o jogo aí. Então, mano, Ragnarok ele foi desenvolvido pela Gravity, que é uma empresa coreana. É, ele foi baseado no mangá do Lee Myung-jin, que é o mangá Ragnarok também, mangá de mesmo nome. O lançamento dele na própria Coreia se deu em agosto de 2002. E no Brasil ele só veio a ser lançado 2 anos depois mesmo. No começo ele era bem simples, ele tinha poucas classes, ele tinha poucos mapas também. Conforme ele foi tendo gente, foi crescendo e foi ficando mais popular também dentro da Coreia e nos outros países do mundo, conforme foi sendo lançado. Ele foi o primeiro MMORPG traduzido pro português do Brasil. O Ragnarok ele se popularizou mesmo em meados de 2006 aqui, né? Isso, tanto é que eu e meu irmão a gente começou a jogar por aí, sabe? Quando o mundo chegou a Guerra do Império, que foi quando começou mesmo a pesar mais, teve mais marketing, esse tipo de coisa. E foi quando tava começando mesmo o marketing, porque foi quando a gente começou a ver. E eu lembro que foi um boom, mano, porque todo mundo no Brasil tava acostumado a jogar Tibia, né? Aquela bosta. Uns jogos meio que, assim, não tinha muitos gráficos, assim, né, velho? No quesito MMO, né? Tipo, era o que tinha, né, no mercado na época. Aí quando veio o Ragnarok, velho, nossa, véio, quando você viu aqueles gráficos assim, tipo, por mais que era 2D assim, o Shark, mas o cenário era 3D assim, né, então dava um, já era um outro nível, né, mano, do que o Tibia, assim, o Tibia era ridículo, né. Era o jogo bonito. Não era desenhado no Paint, né. Eu lembro que o pessoal teve um choque, assim, quando viu o Ragnarok, assim, pela primeira vez. Ou então, eu lembro que nessa época tinha, foi a época que tinha os comerciais lá, né, do Ragnarok na televisão. E Ragnarok pegou pra caramba aqui no Brasil por causa disso, né? Foi um dos primeiros jogos que teve uma tradução da hora pra português, assim, já chegou com ele todo em português, assim, muito louco. Além de ser um estilo meio novo, assim, de MMORPG, que os que tinham eram bem antigos, né? Chegou um gráfico bem mais da hora, todo em português, com comercial na TV, com bom marketing forte, assim. Eu não joguei nessa época porque eu não tinha um computador decente pra jogar, assim, com internet e tal, então acabei nem jogando. Mas vocês aí, o Bruno Nerd e o Bruno Ninho começaram bem cedo, né? Em 2006 vocês começaram. essa época aí, todo mundo fala que foi da hora, né? Que só tinha as primeiras classes lá. Conta um pouco aí como que era essa época aí do hack. Então, era um pouco complicado até o Ragnarok, porque a gente tinha que pagar pra jogar. A gente era muito pequeno ainda. Meu irmão tava começando só a trabalhar. E ele que sustentava tanto a conta dele quanto a minha, que eram contas separadas. No começo, a gente ainda tinha aquela internet discada. Era mó complicado conseguir jogar. E a gente ainda comprava crédito em horas. Só um detalhe, antes do Ragnarok, nós não tínhamos conexão à internet, pra ser sinceros. Nós não tínhamos, nosso pai não deixava a gente acessar a internet. Então, tipo, quando veio o Ragnarok, a gente começou, né, ô pai, deixa, tal, pra gente jogar esse joguinho e tudo mais. Foi quando a gente começou a ter o acesso à internet, e era bem como ele falou, era aquele acesso à internet discada. Então, o que acontece? Domingo, de tarde, sabe, naqueles horários bem absurdos mesmo. Mas começou nisso, como ele falou mesmo, começou com um cartãozinho de horas. Eu ia lá, comprava um cartão pra cada, né, de 12 horas. Era isso, Lucas? Isso, de 12 horas a gente começou. Aí acabava, de certa forma, rápido, né, tipo, jogava um pouquinho no domingo, no outro domingo já acabava o crédito, e acabava normalmente numa hora assim, que não podia acabar, né? Nossa, lembra da... A forma de colocar créditos era você ir na banca ou então você ir em alguma lan house pra comprar aqueles cartãozinhos, tá ligado? Justamente, era o que eu fazia. Eu comprava esses cartões de 12 horas numa lan house que tinha relativamente próxima daqui de casa. E eu botava esses créditos na conta do meu irmão, na minha conta, e a gente jogava, se divertia. Mas até que um belo dia eu fui nessa mesma lan house, eu fui comprar os cartões de horas. O funcionário lá da lan house me informou assim, não, ô amiguinho, a gente não tem esse cartão mais, né? Tá vindo pouco agora, a gente tá saindo muito rápido. Tipo aquele papo de vendedor, né? Leva esse aqui, ó, de 30 tal, de 30 dias, que você pode jogar à vontade, não acaba a hora tal. Você falou meu sonho. Não, foi o que eu falei, tipo, quanto que é tal? Não era tão mais caro, né? Eu pensei, pô, a gente fica na vantagem, né? Por mais que a gente não jogue os 30 dias do mês, né? Porque a gente não tem como acessar a internet, compensa, porque o valor não é tão mais alto assim. E a gente não vai correr mais aquele risco de estar lá, acabou de achar um grupo, acabou de começar a andar a experiência, o crédito vai acabar. Tipo, não tem mais esse problema. A partir daí que eu fui pensar em correr atrás de colocar um speed na minha casa e tudo mais. Mas foi o Ragnarok, ele tem até esse espaço, assim, ele foi meio que um marco na minha vida por conta disso. Ele que abriu esse espaço pra poder entrar na internet, né, e tal. Eu comecei a conhecer esse mundo novo. Eu lembro que esses cartõezinhos aí, eles tinham uma ilustração, tipo, fazendo referência ao momento do jogo, tá ligado? Então, tipo assim, eu lembro que no começo era um Poring, aí depois eles foram mudando, assim, as ilustrações, tá ligado? Tipo, quando entrava uma expansão nova, assim, eles iam lá e faziam um desenho diferente no cartão, assim. Era bem legal. Era um bonitinho, velho. Eu achava muito legal mesmo os desenhos. Tinha do Poring, tinha do... daquele bicho lá que era um... tipo, grilo, velho, tá ligado? O Rocker. É, o Rocker, que ele ficava dançando lá com aquele barulhinho. Isso era bom. Não, era muito legal, velho. Oi, vocês que jogaram bem nessa época aí do início, o Bruno e o Bruninho, foi o primeiro MMO que vocês jogaram ou já tinha jogado alguma coisa antes de MMO? Foi tudo, tipo, foi primeira conexão à internet, o primeiro jogo online, o primeiro jogo multiplayer, o primeiro... Sério, tudo. Início de tudo. O Danilo já tinha jogado Tibia já antes ou jogou Tibia depois, o Danilo? Não, tipo, meu primeiro contato mesmo com o mundo MMO foi o Tibia, né, velho? Era 2D, né? Então, era um jogo bom, até. 2D? Era horroroso aquele jogo. Não, assim, era um jogo, assim, os gráficos não, né? Os gráficos sempre foram ultrapassados, assim. Agora, o quesito jogo em si, assim, era bom até. Agora, se fizesse um Tibia com gráficos melhores... Tinha muita coisa na jogabilidade do Tibia que era um pouco... complicada de você se acostumar. Com o tempo, acho que atualmente o Tibia já tem muita melhoria comparado com o que ele era nessa época. Atualmente? Peraí. Esse trem existe ainda? Esse trem existe, ele tá sendo atualizado e agora eu conversei com um amigo meu que joga Tibia, ele falou, eu fui apontando alguns problemas que tinha no jogo, ele falou, não, isso já foi corrigido, já mudou. É que se mudar o Tibia, se eles fizeram 3D, um Tibia 3D assim, tá ligado? Vai perder a característica, os fãs vão falar, puta, que merda, não é mais Tibia, tá ligado? Zoa. É igual o Ragnarok 2, né? Acho que não animou tanto o pessoal assim. Então, Bruno, conta mais ou menos como é que foi essa primeira experiência, o primeiro contato. Que efeito esse jogo causou em você e te influenciou no mundo game nerd? Bom, pra começar, foi aquilo que eu falei na introdução, né? O Ragnarok acabou com a minha vida, porque até então eu era uma criança saudável. Uma criança que brincava na rua, que jogava bola, que jogava taco na rua. Eu quando conheci... Criança não, porque eu tinha, sei lá, tinha 14, 13 anos. Mas era um adolescente, eu fazia esse tipo de coisa, aí quando eu conheci o Ragnarok, ferrou, velho. Porque eu já era gamer, né, eu já jogava Age of Empires, jogava Sonic, Streets of Rage, Daytona USA, todos, nossa, porrada de jogo, velho. Só que eu ainda fazia as coisas na rua, né, ainda tinha tempo, enjoava do videogame, vou pra rua e tal. Aí depois que abriu esse mundo, né, de internet, MMO, né, multiplayer online, nossa, aí fodeu, cara, nossa, sério, eu não via mais o sol. Onde acabou com a minha vida, né? Tipo, que você fica naquela neura de não, só mais essa horinha eu consigo pegar o próximo nível e vamos lá, e vamos, não, vamos ficar aqui mais um pouquinho porque tá dando XP, tô ganhando uns itens, tá legal. Aí quando você ia ver, já tinha acabado o dia, já tava na hora de dormir, né? Mas olha. Você pode jogar bola, você falava, não, jogar bola não dá XP. Justamente. Mas cara, foi bem legal porque o Ragnarok, por mais que ele tenha tido esse efeito negativo na minha vida, ele, pô, eu conheci pessoas muito interessantes dentro do jogo, cara. Foi um espaço que eu sempre fui um menino muito, muito tímido. Não me abria com ninguém, não falava. Na escola mesmo eu tinha, beleza, eu tinha alguns amigos, mas, sabe, era muito quieto. Agora naquele online, né, tipo, você tá na internet, você perde um pouco a vergonha. Então foi meio que, foi me ajudando a perder a vergonha, entendeu? Tipo, me ajudando a socializar, me socializar assim, me interagir com as pessoas. Isso teve um impacto mesmo, não só, vou conversar com mais gente online, mas pessoalmente mesmo, eu comecei a me abrir com as pessoas ao meu redor, comecei a conversar mais, ser mais comunicativo, entendeu? É, porque no jogo você meio que perde a vergonha, né, velho? É, cara, porque você tá é um jogo... Assim, você chega em qualquer pessoa, principalmente o Ragnarok, ainda possibilitava mais, porque ele era em português, então você chegava em qualquer um assim e falava, ei, mano, beleza? Como é que eu faço tal coisa aqui? Ele ia lá, você sabia que ele ia te responder com a mesma língua, tá ligado? Claro. É, não era uma máxima, assim, mas eu conheço muita gente que joga MMO, não só Ragnarok, MMO em geral, que tem problema, pelo menos tinha, assim, problema de relacionamento interpessoal na vida real, tá ligado? Porque acaba usando o personagem pra ser aquilo que ela não conseguia ser na vida. Aí conseguia se relacionar com outras pessoas, que nem você tá falando, tá ligado? É, mas isso no Rag ainda não era tanto, assim. Agora você pega uns jogos, assim, mais, sei lá, véio. Tem uns jogos aí, aquele, como é que chama? Aquele Second Life lá, mano, que as pessoas são pessoas, tipo... Não, é muito hardcore já, pro meu gosto. Aí é fogo, você pode fazer tudo lá, velho. Você anda de carro, tem uma família, tem uma casa lá. É, mas parada vicia mesmo pra caramba. Eu lembro dessa época que o Bruno, como tava jogando hardcore, nossa, ele deu uma sumida mesmo. Bruno Nerd desapareceu, mano. A gente ia na casa dele lá, ele saía rapidinho e já entrava, já que tinha coisa pra fazer no jogo. É, mano, cada minuto que eu fico aqui fora sei lá, 5% perdido, de XP, né? Que eu tô perdendo. É. Pô, mas se você for ver esse Second Life aí, mano, é escroto, mano. Porque, eu cheguei a jogar, mano. Teve uma época que quando eu tava bombando esse jogo aí, eu por curiosidade, assim, baixei, instalei e joguei um dia, assim, sei lá, velho, não gostei, não me prendeu a nada. Exatamente, porque, assim, porque é a vida real, né, velho? É como se fosse um The Sims MMO, tá ligado? Mas, tipo, o da hora de você jogar um jogo desse é exatamente isso, você ser uma parada bem diferente, né, mano? Eu viver num mundo medieval, sei lá, ou numa parada futurista. Agora eu vou ficar jogando um MMO que eu vou trabalhar e construir uma casa igual na vida real. Para, velho! Faz na vida real, então, né, velho? Faz na vida real, velho. Por favor, né? Mas então, é nessa. Eu não. Como eu falei no Mental Cast de introdução lá, quando eu joguei já tava bem mais avançado. O Bruno já tinha parado de jogar, já tinha classe 3, já tinha tido renovação e o caramba. Mas eu não joguei nessa época, mas todo mundo fala que esse início do Rag era o. Foi a época mais da hora, né? Que tinha só as classes mais básicas ali e o começo da Guerra do Império aí. Vocês que jogaram aí, como é que era essa época? Era uma época, eu vou até te falar, que as coisas elas eram até um pouco mais balanceadas do que vieram a ser depois, né? Porque, por exemplo, antes, se um meu personagem tivesse uma vitalidade alta, ele ia ter uma defesa alta, ele ia aguentar bastante golpe. Ele só ia ter uma fraqueza, que é os mercenários lá, que já davam mais ataque crítico. E ataque crítico ignora defesa no Ragnarok Online. É, mas com o tempo, foi chegando mais classe, aí vieram aquelas classes e habilidades que causavam um dano mais alto conforme a sua defesa era maior, tá ligado? E isso estragava qualquer um, porque você não podia ter uma defesa muito alta, porque você apanhava pra um cara desse. Você não podia ter uma defesa muito baixa, porque senão você apanhava pra qualquer um. Melhor época do Rag, velho, foi a quando eu só tinha as primeiras classes só, velho. Depois que veio as transclasses, começou a cagar o jogo, velho. Sem zoeira, tipo, sei lá, mano, eu achava que era bem mais legal só aquelas primeiras classes mesmo, tipo, mercenário, aí tinha o wizard. Que... uma coisa que eu não sei, por exemplo, tinha lá aprendiz, espadachim, e o espadachim podia virar cavaleiro ou templário. O templário já tinha desde o início ou entrou depois, aquela classe, a segunda? Entrou bem depois, já tinha muito tempo o jogo, aí implementaram a classe 2-2, né, que seria essa segunda opção pra um... espadachim. Que é tipo templário, sábio, aí assim, né, os noobs, como éramos eu e meu irmão, que a gente não pesquisava, não tinha esse conhecimento, né, como é que eu posso dizer isso que a gente tem hoje, de, ah não, tem esse jogo aqui, eu vou pesquisar sobre a minha classe, eu vou pesquisar sobre o jogo, eu vou pesquisar sobre os melhores lugares pra upar, entendeu? Porque a gente era novato na internet em si, então a gente não tinha essa malícia de pesquisar esse tipo de coisa. Então a gente não sabia nem que existia isso, né, porque o jogo, como o Lucas citou, foi lançado com 2 anos de antecedência na Coreia. E na Coreia ele foi sendo atualizado, né? Quando ele chegou no Brasil, ele chegou cru. Ele chegou aquela versão 1.0, né? Enquanto na Coreia já tinha todo o jogo, já tinha classe 2.2 e o caralho A4. Então, quem já tinha jogado em servidores internacionais, ou já tinha essa malícia de pesquisar as coisas, já sabia que ia esse tipo de classe ia aparecer no futuro e tal. Então, às vezes, eu via, né? Quando eu tava upando meu personagem, eu vi alguns espadachins, alguns arqueiros, ou mesmo maguinhos, tipo, com níveis altíssimos, os caras upando em lugares assim, né, onde classe 2 upava, sabe? Aí eu ficava me perguntando, mas o que esses caras estão fazendo aqui, mano? Essa classe 1, o cara deve estar tentando chegar a nível 99 de mago, que porra é essa? Aí depois que implementaram essas classes 2-2, que esses mesmos, né, classe 1 super upado, super dotados, eles começaram a aparecer, né, como classe 2-2. Aí acho que os caras já sabiam que ia aparecer, né? Tipo, tava se preparando. Mas você, Bruno, você jogava de bruxo, mas você queria mesmo ser bruxo, né? Você não ia querer ser sábio. Não, desde o começo, cara. Até porque eu não sabia que existia o sábio, mas mesmo que depois apareceu, eu falei, não, que bom que eu virei bruxo, eu fiz a escolha certa. Que o Bruno jogava de bruxo e você, Bruninho, jogava de... Eu comecei como arqueiro, virei caçador, depois eu comecei a jogar de noviço e gostei mais. Aí eu virei sacerdote e fiquei como sacerdote mesmo. E o Twin Duct lendário, né, mano? Ah, mano, eu sempre joguei com classe que fica invisível, né, mano? E sempre gostei de aparecer do nada e estuprar, mano. Ou morrer. É. Foi digamos uma que... chama reveladora pra dentro do... É, não, melhor era a revelação. Era foda, né, mano? Melhor era a revelação que causava dano. Uma vez eu já matei um cara assim. Ele ficava tentando se esconder, eu ficava chegando perto dele com a revelação e ele morreu. Vai ser burro. Pô, acho que era bot, velho. Não é possível. Mas assim, mano, tipo, que nem eu era um gatuno, né, velho? Aí, tipo, tinha duas opções, virar arruaceiro ou virar o mercenário, né, mano? Aí eu falei, velho, arruaceiro, deixa eu ver. Eu olhei a roupinha dele, aquela roupinha meio de emo, mano, tá ligado? Sei lá, velho. Aí eu vi que ele usava uma daguinha ainda pra completar, né, velho? Falei, puta, não gostei. Eu olhei o mercenário assim, velho, com aquelas catar, tá ligado? Aí vários, tipo, catar é muito louco, né, assim, mano, tipo... É grande, ah, sei lá, mano. Não tem como explicar, mano. A classe é um negócio. O bagulho é da hora, mano. Tipo, ficar no braço assim, tipo, dá vários críticos. Aí quando eu vi assim, eu falei, nossa, tipo, aquele barulhinho assim, de crítico assim, é muito louco, mano. Aí eu. Sempre que você vai jogar um MMO, a decisão mais difícil de início é escolher sua classe, né? Porque é o estilo de jogo que você vai seguir pro resto da vida que você jogar o negócio, né? Ah, cara, mais ou menos. É uma coisa até que eu ia comentar, aproveitar o gancho, né? Que você perguntou como é que foi, né? Tipo, começar a jogar. Porque eu já jogava bastante RPG, esses RPGs eletrônicos, né? Que o de mesa eu nunca joguei. Eu jogava muito desses RPGs eletrônicos. Então, eu sempre gostei, quando eu fazia meus personagenzinhos, eu sempre fiz algum tipo de maguinho, algum spellcaster mesmo. Então, pra mim, foi bem fácil me decidir quando eu comecei a jogar Ragnarok. Eu fiquei sabendo que tinha maguinho, falei, não, é o que eu quero ser, velho. Quero que se foda, porque sacerdote, qualquer coisa, velho. Quero ser um maguinho, quero usar magia, acabou. É, quando eu comecei a jogar, eu queria pegar uma classe que ninguém jogava e as que eu mais pagava pau mesmo era o arqueiro e o cavaleiro. Aí eu acabei fazendo espadachim e paguei um pau. E esse estilinho melee, assim, DPS, que ataca de perto, assim, eu acho da hora. Até no WoW eu jogo com uma classe assim também, porque eu curto esse estilo. Uma coisa que foi interessante também é, tipo, essa transição, né, cara? Porque eu sempre joguei ali aqueles RPGs scripted, né? Você tem aquele comecinho, você vai, faz aquela historinha básica, tá? Upa seu personagem, tem aí o fim, acabou o jogo. Agora esse não, um jogo imersivo, né, cara? Te dão aquele mundo aberto que você tem... Tudo bem, não é um WoW que tem trocentas quests e realmente é um mundo aberto, você pode fazer um monte de coisa. Lá tinha, não tinha muita coisa pra fazer, só matar monstrinho mesmo, coletar item. Mas era legal esse... você poder sair explorando o mundo, né? Você não tinha aquela rota pré-definida pra seguir dentro do jogo, né? Isso é legal. Você podia sair pra qualquer lado da cidade, fazer, ir pra onde você queria, matar o que você queria. Você, claro, tendo força o suficiente pra poder matar o bicho. Mas eu achei muito legal, velho. Tipo, você tem uma ideia, quando eu comecei a jogar, eu ficava ali sempre nos arredores de Geffen. Sempre, eu saía sempre pelo lado esquerdo de Geffen, né? Tipo, eu tinha medo de sair por cima ou pelo lado direito da cidade, porque eu tinha medo de me perder. E quando eu saía sempre pra esquerda, eu andava sempre dois mapas, tipo, no máximo, além da cidade. Porque aí começava a ficar muito... era um mapa meio que... parecia meio uma floresta, uma selva. Eu tinha medo de continuar adiante e me perder na floresta e não voltar nunca mais, tá ligado? Que primeiro jogo, né? Eu era molecão de tudo. Sério, eu tinha muito medo de sair, de me afastar muito da cidade, cara. E um negócio que eu lembro que uma vez você me contou, que quando você começou a jogar, você não tava acostumado com esse negócio de não precisar salvar o jogo. Ah, putz, cara, eu ia deixar pra depois, mas que você já puxou, então eu vou contar. Eu sempre joguei RPG assim, né? Você vai lá, tô jogando, peraí, tem um boss. Start, save, vamos matar o boss. Ah, peguei um item raro. Start, save e vai, né? Tipo, se der merda lá na frente, eu dou load depois e tá tudo certo. Tinha, pra quem tá ouvindo e jogava Ragnarok, as cafras que você salvava o quê? Não fala, né, exatamente, mas você salva a sua posição pra quando você morrer ou usar os seus teleportes lá da vida, você voltar pra aquele lugar onde você tá salvo, que seria aquela cafra naquela cidade X. Eu entendi aquilo como salvar o jogo. Então, tipo, eu ia lá no matinho, matava o que eu tinha que matar, voltava até a cidade andando, ia lá na cafra, salvava, depois voltava lá pro meio do mato de novo, aí matava, matava, matava, voltava, salvava, e fazia isso repetidas vezes durante o dia. Uma vez, eu achei um grupinho de... eu entrei num grupinho, sabe esses grupinhos noob mesmo, tipo, que não tem nada a ver, nem pé nem cabeça? Aí um desses caras, ele me deu um cajadinho mó bonitinho, ó, né, que ele... Era um cajado que era até caro pra eu comprar. Custava acho que 3 mil, 4 mil Zen lá, que era um bagulho super difícil de eu conseguir, né? Eu super feliz, né? Nossa, meu Deus, aumentou meu poder mágico. Minha magia tá causando acho que 30, 40 pontos mais de dano. Nossa, que coisa maravilhosa, Jesus Cristo. Sou um assassino BR. Aí todo mundo saiu. Eu fiquei lá no mapa. Eu preciso sair. O pai já tá mandando desligar o computador. E eu não salvei, cara. E agora? Se eu sair, eu vou perder o item que o cara me deu. Vou voltar lá na cidade, um nível 2 a menos. Aí, eu tava passando pra ali pelo mapinha, conversando com o maluco assim, não, porque onde eu acho uma cafra pra eu salvar meu jogo? Cara, salvar o jogo, cara? Como assim? Eu, não, é porque eu ganho o item aqui, eu tô com medo de perder. Ele, não, é só deslogar. Aí eu, ah, mas eu não vou perder minhas coisas? Ele, como assim, cara? Ele falou, faz o teste, fecha o jogo e abre depois pra você ver. Aí eu fechei o jogo, meu pai já entrou no quarto e falou, não, já fechou? Já desliga, tipo, eu sei que eu fui dormir preocupadíssimo. Preocupadíssimo, eu vou perder tudo que eu conquistei até aqui. Quando eu loguei no dia seguinte, tava lá a porra do mago no meio do mato lá, com o cajado na mão, falei, tá, beleza. Por que que eu andei salvando todo esse tempo, então, puta que pariu. Aí que eu fui ler o que aquele diabo daquele salvar significava. Você dá salvar lá, ela fala, seu ponto de retorno foi salvo. Ah, tá, animal. Pode crer, o Hag tinha esse esquema aí do ponto de retorno, né? Tinha que usar um itemzinho pra você voltar pra cidade, né? Não, não tinha um esquema desse. Eu não sei. Sim, se tinha a ver borboleta. Com a... É, pode que tinha asa de mosca e asa de borboleta, né? Isso, a asa de mosca era aquela que teleportava você aleatoriamente pelo mapa em que você estava, e a asa de borboleta era pra transportar você de volta pro seu save point. Pode crer, mano. Eu lembro que era mental isso aí. Eu lembro que na época que eu jogava, que o jogo já tava meio estragado, eles vendiam esses itens por hops, mano. É, porque a gente tava naquele servidor gratuito, né, cara? Tipo, a gente já tinha quitado, o jogo já tinha seus 50 caras anos de vida. Eram tão mercenários que eles vendiam gelope por hops, tá ligado? Caramba, é um absurdo isso. Pô, é bom avisar o pessoal aí que não jogou Ragnarok e tá ouvindo o Mentalcast. Essa questão do hops aí que o Bruno tá falando é porque antes esses itens, asas de mosca e asas de borboleta, eram vendidos em loja comum. É, isso ainda acontece isso no servidor original que tem até hoje aí do Ragnarok. Só que... Que é o Odin, você... né? É o Odin. Isso, que agora é o Odin. Eles juntaram os três servidores que tinham e agora virou Odin. É, só que aí depois eles criaram um servidor novo, que é o Thor. E esse servidor Thor, ele é gratuito. Você não precisa colocar esses créditos aí que o Bruno e eu, a gente colocava pra jogar. É, e nesses servidores você não tem esses itens, asa de mosca e asa de borboleta, com dinheiro do jogo. Você tem que comprar crédito com dinheiro real lá na loja lá da Level Up. E aí com esse dinheiro especial você compra esses itens. Não, mas se fosse só isso, velho, asa de borboleta e asa de mosca, suave, né, mano? O problema é que vende itens, equipes, tá ligado? É. E aí o jogo, aí acaba com toda a graça do jogo, porque vai o cara lá que tem mais grana, sei lá, o boy, tipo, que ganha 500 conto do pai por mês, tá ligado? E vai lá e gasta tudo em hops e é o mais fodão do jogo, tá ligado? É, já que era. O lendário pay to win. Tá ligado? Você não conquista o jogo pela raça. Isso depois eu fui entender que isso estragava o jogo, mas por um lado eu sou até grato a isso, porque se não fosse isso eu não teria jogado, porque na época que vocês jogavam, que eu lembro que vocês pagavam, eu tinha um preconceito do caramba sobre pagar uma mensalidade pra jogar um jogo. Isso não entrava na minha cabeça, eu achava, não, nunca vou jogar isso aí na minha vida e tal. Aí depois que lançou o servidor Thor lá, gratuito, e o Danilo falou pra mim, vamos jogar Rag, não sei o que lá, de graça, aí que eu falei, de graça, então, firmeza, né? Demorou. Aí que eu baixei o jogo e tive contato e gostei pra caramba e tal. Mas se não fosse isso, eu não teria jogado com certeza, mano. Porque eu era mó mão de vaca. Isso não entrava na minha cabeça, tá ligado? Eu não entendia que tinha uma equipe por trás, que os caras precisavam de manter o jogo de alguma forma, né? O jogo era gratuito, você baixava ele lá e jogava. Mas, nossa, então, até falando sobre isso, já que eu tô falando, que nem eu contei um pouco lá no primeiro Mental Cash lá, o meu primeiro. Assim como o Bruno e o Lucas aí, a minha primeira experiência com o jogo online foi com Ragnarok também. Joguei bem mais tarde, mas quando eu joguei foi... Nossa, foi tipo explosão de cabeça mesmo. Porque é muito diferente, né? É mental, velho. É mental, é diferente. Aí tem explosão, hein? Aí tem explosão. Imaginou o Armagedon, né? Eu ia rir, mas eu nem consegui rir. Ragnarok significa apocalipse, né? Se explodir minha cabeça é o apocalipse, né? Acabou o mundo. Não, é sem mouse, velho. Quando eu joguei esse jogo a primeira vez, eu fiquei mental, velho. E logo no primeiro dia eu conheci uma mina. A mina me... Eu não sabia nem andar no jogo. A mina me ensinou tudo, me mostrou uma cidadezinha lá. Foi mental, véio. Então, foi da hora por causa disso. Foi a primeira experiência com o jogo online. E eu paguei um pau, tanto é que eu jogo até hoje, porque é mental mesmo, véio. É muito diferente de um jogo single player, offline, assim. Não digo nem que o jogo em si é melhor. Não que o jogo não seja legal. O jogo é legal. Mas o legal mesmo é a experiência que ele te proporciona, né? Você tá jogando ali em tempo real com outras pessoas, interagindo o tempo todo. É muito, muito, muito legal esse estilo de jogo. Eu gosto. E no Ragnarok você é forçado a interagir, né, cara? É, não tem outra alternativa. Porque tem um certo ponto do jogo que você tem que ser obrigado a arrumar aqueles grupos imensos pra poder avançar, senão você tá ferrado. Mas tem o Hag ainda nem tanto, né? Não, como não, cara? Não, você sendo um sacerdote, por exemplo, se você não for aquele tipo de sacerdote que mata os demônios, né? Você é obrigado a arrumar grupo com um bruxo, com um cavaleiro, qualquer coisa. Você tá falando com mercenário, né, velho? Mercenário sempre foi a classe que se virou sozinha, velho. É, isso é verdade. É que eu era bruxo, não tinha como upar sozinho. Tipo, até tinha, pega... mas nossa, você ficava 2 horas pra ganhar 1%. Tipo, você pega Priest é obrigado mesmo a fazer novas amizades, a conhecer pessoas, porque ele depende de outros. Na verdade, DPS pra Bruninho, dar um Bruninho level pra ele. O Bruninho jogou de healer, pode até falar, ele não precisava se esforçar pra fazer amizades não, né? Todo mundo queria ser seu amigo. inimigo, né, o Bruninho? É, mano, jogar de sacerdote é muito fácil, véio. Você consegue aumentar sua agilidade, correr mais rápido que todo mundo, você consegue se curar, não precisa comprar poção, você tem o teletransporte, você não precisa ficar comprando asa de mosca, asa de borboleta, você tem portal, que você pode gravar o ponto lá do mapa que você upa pra você ir lá a qualquer hora, você pode fazer grupo com quase qualquer classe do jogo, tipo, é meio fácil, tá ligado? Ser healer em MMO é meio... Eu sempre que eu jogo de healer hoje no WoW, eu vejo como é fácil arranjar qualquer grupo pra qualquer coisa, e todo mundo, você loga no jogo, tá todo mundo tio hispano já, e aí, amigão, vamos fazer um... É, meu grande amigo, meu melhor amigo, vamos lá, véio, tá precisando um healer. Só que no Ragnarok Online era chato, porque sempre vinha, esse que é o problema, inclusive, desse esquema de tipo, na internet, no jogo, você ser uma pessoa que você não seria na vida real, porque sempre tem gente chata que chega e pede cura, e você não quer curar, ele fica te xingando, é muito chato isso também, véio. Esse anonimato, você quer dizer, né, tipo... Isso, esse anonimato, aí o cara pode fazer o que ele quiser sem medo de punição, porque você não sabe quem é ele, e é complicado. Pode crer, eu lembro quando eu jogava, passava, sempre lendário, passava do lado de um Sacer, já pedia buff, já, dá bênção, e glória, né, tinha as paradas. Era o Sacer que dava isso aí? Glória só se tivesse no grupo. É, só em grupo. Mas o sacerdote, ele tinha os buffs dele, né, o Kyrie Ederson em Posit Humanos. Na verdade, um buff que eu mais gostava não era do Sacer, não, o que eu mais gostava era do Bardo, mano, quando ele ligava lá uma música lá, mano, que aumentava a minha velocidade de ataque pra 190, tá ligado? Crepúsculo Sangrento é o nome. É, e, mano, nossa... Eu era baseado em agilidade. E aí, quando aumentava mais ainda a minha agilidade, eu ficava muito pelão, velho. É, eu e meu irmão, a gente começou a jogar juntos, né? Eu comecei a jogar, aí eu mostrei o jogo pro meu irmão começou a jogar também, gostou. E a gente tinha contas separadas, pra gente poder jogar junto eventualmente. A gente só não jogava junto porque era um computador só em casa. Mas de vez em quando, um podia ir na LAN house ali perto de casa e a gente podia jogar junto. Só que tinha um porém. Meu irmão, ele decidiu se tornar mago, então ele foi enviado pra guerra. Enfim, que é uma cidade que fica lá no norte do mapa. E eu resolvi virar arqueiro, eu fui enviado pra Paion, lá no sul do mapa. Até no link do post aqui a gente vai deixar uma imagem do mapa pra você ver como é que é e você entender melhor. E assim, pra gente poder jogar junto, a gente tinha que estar no mesmo lugar. E eu tava muito distante. E eu resolvi, falei, não, mano, eu fiquei um pouco mais forte, falei, não, eu vou até lá a cidade pra jogar com meu irmão. Eu atravessei o mapa inteiro andando. Foi muito legal, cara, ver o cenário mudando, ver a música mudando, ver uns bichos diferentes. Eu até tinha medo de atacar alguns, porque tinha medo que fossem me matar. Aí eu andava um pouco, via uma cidade, entrava nela, salvava ali pra se morrer, se voltar lá. Foi muito legal fazer essa expedição, mano. Você entrou num ponto agora, velho, que eu queria falar, mano. É sobre os bichos, mano, sobre os monstros, mano. Ragnarok, ele tinha essa coisa de você tá andando pelo mapa e você ficar com medo dos bichos, tá ligado? Era a verdade mesmo. De você tá andando assim, você fala, puta, mano, não vou ali porque eu vou morrer, velho. Tá ligado? Já no... Comparando agora com o WoW, você tá andando lá e foque os bichos, mano. Ninguém vai te matar, tá ligado? É, você clica nele, você vê o nível dele, você já sabe mais ou menos, mano, o perigo que ele tem pra você. Então, no isso... Não, velho, você não sabe nada do bicho, você só vê ele ali. Você só sabe o nome dele quando você passa o mouse em cima. Agora, o que ele faz, se ele é agressivo, se ele não é, você não sabe. É, exatamente. Então, isso trazia um apelo assim, cara, você ficava... Certo, receio, né? Tipo, vou, não vou, como é que é? É, então, e aí, quando você ia pra cima do bicho, cara, você sentia, porra, sou foda, e se você matasse, então, pô, aí você fala, caralho, matei aquele bicho lá, sei lá, matei um Baphomet, tá ligado? Se você falasse pra um amigo assim, matei um Baphomet, ele vai falar, caralho, isso é foda. É, né? Tinha os MVPs também, que era impossível você matar sozinho, né? O Baphomet, se não me engano, era um deles, né? Você tinha que estar com uma guild lá, senão... Baphomet era MVP. Ô, mano, na boa, sabe um bicho que eu tenho trauma? Que acho que é um lugar que todo mundo upou no Ragnarok na vida, era na caverna de Paion lá, não sei se... Ah, você... com certeza. Aí tinha aquelas Munak lá, velho, que ficava pulando, tá ligado? Nossa, mano, era meio tal aquele bicho lá no começo. Depois você volta lá, você estupra, mas no level baixo, mano, que tem, eu lembro que essa caverna lá tinha vários andares. Aí no primeiro tinha uns esqueletinhos, uns bichinhos meio escroto, assim. Zumbi. É, quando você ia pro segundo andar, tinha as Munak e um outro lá, que era tipo Munak azulzinha, não lembro o nome. O namorado dela, né, o Bongun, né? Cara, ó, agora eu vou abordar uma coisa, tipo, vantagens e desvantagens das classes. Uma das vantagens que tinha na minha classe, pelo menos mercenário, era essa. Eu entrava nas cavernas, cara, e tipo, passava pelos bichos lá e de boa, invisível, e foda-se eles, tá ligado? Aí eu só esperava o nego passar assim, morria, eu falava, vai, esse bicho é foda. Eu já sabia que era foda, então eu nem me aparecia, porque, tá ligado? Era uma vantagem que eu tinha aí, mano. Então, tipo, era difícil morrer, velho. Eu lembro que o cavaleiro, eu tinha uma habilidade, eu não me lembro exatamente o nome, acho que era Vigor, que eu usava, que quando você tomava hit no Ragnarok, seu bicho, ele meio que ficava parado no lugar enquanto ele tava apanhando, assim. Aí eu usava esse Vigor, eu saía, eu conseguia correr enquanto eu tava apanhando, assim, conseguia até que fugir dos bichos, assim. Coisa que era da hora do Rag era a evolução das classes, né, velho? Tipo Pokémon, que você começa pequenininho, fica médio e grande, assim. Isso aí eu achava da hora. Então, depois começou a ter 1 milhão de classes, ficou meio mental, mas eu achava bem legal esse esquema, que você tinha a quest da classe que você tinha que fazer, né? Era tipo um desafio dos líderes ali da sua classe que você tinha que fazer, aí você virava a classe. Eu lembro até que tinha quests de habilidades. Eu lembro que pra eu ter a habilidade do cavaleiro lá de recuperar o HP passivo lá, eu tinha que matar um trilhão de sapinho lá, uma parte de coisa pra fazer era mental. Você puxou um ponto legal, cara. Tipo, essa parte das quests de habilidade não eram tão legais assim. Era mais você ter paciência ou dinheiro pra juntar item e conseguir comprar a habilidade, vamos dizer assim. Mas pra você se transformar na classe que você queria era realmente bem interessante, velho. O cavaleiro tinha que passar por aquele... Como é que é? O cavaleiro não. O espadachim. Você tinha que ir até outra cidade lá, não era? Era aquela cidade que ficava embaixo de Pronteira. Isso. Esqueci o nome. Pronteira agora. Era umas prontas de acordo com a sua classe. Isso, né? você tinha que passar pelos bichos, né? Tipo, não era... Tinha a parte de repetitiva, mas tinha um esquema tipo puzzle, assim. Eu lembro que o de espadachim tinha tipo um labirintozinho que eu tinha que passar, assim. Pá. É, ele tinha um tile só, né, de chão. Você não podia errar o clique pra andar certinho ali naquela trilha, senão você caía, né? E embaixo era cheio de monstro. É. Era mó legal. O de maguinho. Tinha um negócio lá que você tinha que matar a vítima, mano. E aí tinha 1 milhão de porings tudo junto, assim, tá ligado? Com vários nomes diferentes. Então, tipo, um chamava Vítim, o outro chamava, sei lá, Coelho. E aí tinha uma vítima lá no meio. Você tinha que matar a vítima, tá ligado? E era mó treta, velho. O de maguinho era interessante que você tinha que montar Como é que fala? Você tinha que fazer uma poçãozinha, aí você tinha que juntar os catalisadores, os reagentes numa ordem lá, sabe? Era muito legal, velho, pra você se transformar num mago. O mercador tinha que atravessar a cidade pra vender um negócio. Era realmente muito interessante isso daí, essa transição, né, do aprendiz pra classe 1. Realmente ele dava tipo um vislumbre do que seria a sua vida depois que você se transformasse na classe, né? Ele meio que testava suas habilidades pra ser aquela classe antes de você se tornar, né? É um bagulho bem interessante, cara. E depois tinha a quest pra você virar classe 2, né? Eu lembro de cavaleiro, era meio tretinha, que tinha que responder umas perguntas lá, recolher uns itens. Eu lembro até que vocês me ajudaram a pegar os itens da quest lá, pá. Era bem legal esse esquema aí. O da hora, mano, também lá do Gatuno lá, velho, que você tinha que atravessar um deserto, mano, e a associação lá dos assassinos, do mercenário, ficava no meio de um deserto lá, no meio do nada, lá em Mohawk, lá, sei lá, mano. E aí era foda que você tinha que passar por um deserto que tinha tipo umas chapeletas. Ah, eu lembro desse bicho. Saia da areia lá do Rod. É isso aí mesmo. Era um montado de areia do nada, mano. Uma minhoca. Saiu uma minhoca, mano. Era mó forte aquilo lá, velho. Então, tipo, pra chegar. É que ele era aprendiz ainda, né, mano? É, eu era um Gatuno, tá ligado? Então, tipo, pra chegar lá já era meio que uma prova, tá ligado? Que era, o bagulho era mó escondido. Ô, Bruninho, você tava falando sobre aquela história sua que você era um arqueirinho, foi andando até pra encontrar seu irmão. Eu lembro de uma parada que você me falou uma vez que você colocava os status tudo errado depois que você foi descobrir que... Sim, porque o que dá força de ataque no arqueiro não é força, e sim destreza. E eu tinha bastante força, velho. Eu chegava a causar mais dano com a adaga do que com arco e flecha. Aí eu vi uma vez eu vi um cara que ele tinha acho que uns 10 níveis a menos que eu e causava mais dano que eu. Eu perguntei como. Aí ele perguntou, tá, quanto você tem de destreza? Eu falei, 20 e poucos. Falei, por isso. E quanto você tem de força? Uns 40. Né? E o fogo do Hag era isso, né, velho? Não tinha como mexer mais, né? Não. Isso. Nossa, isso era mental, porque eu lembro que conforme você upava, você colocava os status manualmente, né? E eu lembro que era uma setinha mó pequenininha, meu, e não era assim um negócio que você clicava e dava um ok pra confirmar. Não, você clicava e já era, já foi o ponto. Só você colocou errado, cagou seu char, já era, não tem mais o que fazer. O bagulho que eu curtia pra caralho no Rag também, velho. É que, mano, o Rag, ele te possibilitava, por exemplo, você tá no level 80, aí você acha um cara level 90 lá no PVP. Ele possibilitava você matar ele, tá ligado? Tipo, não tinha essa parada de, você tem que estar no mesmo level pra poder ganhar. Não, mano, você é level 80, você pode matar um cara level 90, e foda-se. Você é level 70, você pode matar também, mano. Ah, claro, mas aí que tá, né, cara? Tipo, eu tinha muito de classe também, isso daí. Mas isso aí todo RPG, né, cara? Não tem muito como você fugir disso. Não, mano, no WoW, por exemplo, tá comparando um cara level 85 nunca vai matar um cara level 90, mano. Não, tô falando questão de nível, tô falando classes. Tipo, o cara da classe X matar o cara da classe Y, entendeu? Tipo, é isso que eu tô querendo dizer. Na verdade, é porque o nível do Ragnarok era uma coisa a mais das coisas que você tinha que ter pra ser um jogador bom. Não necessariamente você tinha que estar no level máximo pra conseguir fazer o conteúdo final do jogo. Tanto é que o Bruno, vocês aí jogaram pra caramba e nunca chegaram no nível máximo transclasse, né? Que era mental, upar nesse jogo era mental. Já o WoW é outro esquema, né? O WoW você upa um char em um mês e meio, velho. Então, você é obrigado a estar no nível máximo pra fazer as paradas do jogo. Mas essa parada aí passava uma coisa legal, porque tipo assim, eu sou level 80, o cara é level 90. Então eu sou pior que ele. Não, mano, você não é pior. Você tem a possibilidade de ganhar dele, mano, tá ligado? Então, não era o level que ia influenciar assim tanto assim na hora da treta, tá ligado? Sabe uma outra coisa que eu achava da hora nesse jogo? Os emotions. Os emotions eram muito legais, né? Porque não tinha expressão, os bichinhos eram pequenininhos. Eu achava da hora aquele esquema também que você podia deixar um balãozinho na sua cabeça, assim, tá ligado? Você podia até deixar um item lá. Tinha um esquema de você vender se fosse mercador. E tinha um esquema, qualquer char podia deixar um balãozinho. Por exemplo, você ia no banheiro, você deixava lá. Fui ao banheiro, tá ligado? Deixava um chat, na verdade. É, um chatzinho, né? A pessoa entrava e podia falar alguma coisa assim. Isso, a galera usava esses chats como anúncio, não, né? Tipo, como plaquinha, né? Tipo, sair. Mas era um chat, na verdade. E os emotions, eu lembro nessa época, tava na época do MSN. Eu lembro que tinha pra MSN os emotions do Ragnarok, era da hora. O emotionzinho mais da hora era aquele contra um, né, velho? Que era a bandeirinha do Brasil, era muito louco. Eu gostava do E2, que era um maluco com um cara de doido babando. Esse era da hora, mano. Tinha um beijinho com o coraçãozinho lá. Tinha o dedinho, né, de dois. É. O Vzinho. Na verdade era como é que... Tesoura, né? Pedra, papel, tesoura. Era isso, era o Jokenpô, né? Era a tesourinha, só que a gente usava como aquele Vzinho de vitória, ou como um iaê, mano. Era o lendário, eu lembro do comando, mano. É barra Gaui. Era contra o... Como é que era? Control menos? Era um negócio é porque assim. A gente conseguia colocar atalho também, né? Mas esse não era, ele já tinha um atalho próprio, que era o Control menos. Mas o original mesmo, o comando é barra... chat, barra... G-A-W-I. Você é nerd, hein, mano? Foi mal. Mas esse jogo, mano, foi feito pra jogar com os amigos, né? Jogar sozinho é uma merda. Eu lembro quando eu comecei a jogar, aí eu falei pra vocês que eu tava jogando mental, aí passou um dia, eu tava voltando do trampo, meu pai me ligou e falou: ô, Daniel, tem um amigo seu aqui em casa, velho. Quando eu cheguei, tava o Bruninho e o Bruno Nerd na minha casa pra me ensinar os macetes do jogo. Eu falei: nossa, mano, os caras querem me discipular mesmo no jogo, velho. É lógico. O dia 50... que você veio aqui me ensinou. 50 anos pedindo pra esse filho da puta: não, vamos jogar Ragnarok. Não, mano, tem que pagar. Vamos jogar Ragnarok. Mano, é legal. Não, tem que pagar. Eu quitei dessa porra. O viado vem: não, velho, tá de graça, vamos lá. Agora que ele veio das drogas. Você criou um sacerdotezinho pra jogar com a gente, né? Eu lembro que a gente foi até transclasse, né, velho? A gente renasceu e tudo, pá. Isso. Foi da hora até. Joguei por pouco tempo, mas foi da hora. Eu acho que uma coisa que foi pouco explorada lá no Rag foi o PVP, justamente o PVP, tá ligado? Por quê? Não sei se vocês sentiam falta na hora que vocês entravam lá no PVP. Era da hora. Aquele esquema que você entrava e podia matar qualquer um. era legal. Pra todos, né? Mas só tinha essa modalidade, tá ligado? Isso que fodia. Tinha que ter outras modalidades, sei lá, mano. Tipo, Eles fizeram tentativa de Battleground lá, não foi da hora, não. É, então, não foi da hora porque foi pouco explorado, porque os caras... O mais da hora do Hag, todo mundo sabe o que que era, né, velho? Guerra do Império. A Guerra do Império. Isso daí era legal, mas tinha que ter mais modalidades, tá ligado? Que assim, eles exploraram um pouco. Esse Battleground que você falou, ele foi implementado de forma errada e num período errado, porque, cara, isso tinha que vir desde o começo do jogo. Tinha que vir, né, crescendo com os personagens, vamos dizer assim. Os caras não. Tinha o jogo já com 60 anos nas costas, nego com classe 20, com 999 de ataque, uma espada com 8 cartas de MVP. Não, vamos implementar um Battleground que o objetivo é chegar até o outro ponto e destruir um item. Sair o filho da puta com hops, com essa espada com 8 cartas de MVP, montado num pack, o cara atravessava o mapa inteirinho em 2 segundos, chegava lá, dava um tapa na pedra e quebrava. Pronto, acabou. Esse era o jogo. Então, tipo, zoado. É, mas então, depois eles tentaram implementar lá montarias pra todas as classes lá. Mas mesmo assim, velho, porque, tipo, era bem sem graça. Tipo, todo mundo saia correndo pra pegar a pedra primeiro. Era grande bosta, tá ligado? Não, era bem fraco mesmo. Era zoado, mano. Que porra de objetivo era esse? Não, tá ligado? Eles tinham que colocar uns objetivos mais da hora. Que nem no WoW, tipo, você fica lá na base, pá, guarda a bandeira. Tem toda uma... Não é só simplesmente matar os caras. Tem uma estratégia no bagulho, tá ligado? Beleza, o Ragnarok, ele é mais simples, né? Dificulta isso, né? Mas, pô, daria pra fazer umas coisinhas mais interessantes, né? A gente pode falar um pouco sobre Guerra do Império, como é que funcionava e histórias. Não, histórias a Guerra, de do, Guerra Império, do Império. Eu falei aqui que foi pouco explorado, mas a Guerra do Império meio que salvou, assim, o PVP do Hag, assim. Era a única coisa de legal, assim, que tinha um objetivo, né? Não é, só agora, salvou. Agora defendendo. Não só salvou, como eu digo mais. Nenhum outro MMO hoje, tem uma até hoje, conseguiu fazer tão bem feito como eles fizeram. É, essa mecânica da Guerra do Império, tem muita gente que tem saudade disso aí. Porque eu tenho. Comparando com o WoW, era outra mecânica, né? Porque o WoW, o que pega mais, tem as guilds no WoW, mas o que pega mais é a guerra entre as facções, né? No Hag, velho, era a treta entre as guilds mesmo, véio. Não tinha facção, mas as guilds se odiavam, né, velho? É. E aquela coisa, de você conquistar o castelo e aparecer aquela mensagem pro servidor inteiro era muito foda. Né? Não só a mensagem, como na cidade ficava o estandarte do seu clã estendido no centro da cidade, lá desse tamanho pra todo mundo ver. Pra começar, né, vamos comparar aqui como foi comentado o WoW. É, no WoW é isso aí que você falou. O foco do WoW é a briga entre as duas facções, né? É a Horda e a Alliance. Então não tem como você fazer muito bem o, tipo, não, vamos botar um Battleground pra fazer Alliance contra Alliance. Tem no Rated Battleground, mas já é outra pegada. Lá não, no Ragnarok, tipo, todo mundo é da mesma facção, vamos dizer, né? Todo mundo é humaninho. O que pegava era essa treta de entre as guildas. Então, qual foi a sacada da Gravity, né? Vamos colocar alguma coisa pros caras disputarem entre eles, que são os castelos, que dão prêmios e tudo mais. Cara, era muito, mas muito legal. Lá dentro, tipo, toda a classe, todo mundo tinha uma tarefa a ser cumprida, né? Tipo, ninguém ficava de fora. Os Hunters colocavam trap pros caras não passarem, os cavaleiros tinham que passar correndo pra pegar os caras que estavam defendendo do outro lado, porque eles tinham na montaria. Cada classe tinha seu papel na Guerra do Império. Todo mundo, ninguém ficava de fora, todo mundo tinha seu objetivo, todo mundo tinha seu papel dentro do... Eu lembro que quando eu comecei a estudar minha build pra cavaleiro, tinha duas builds diferentes que eu podia fazer. Uma era aquela que quebrava a defesa do castelo, ou a outra que ia até a pedra, um esquema mó merda. Era o cavaleiro Vit, que era o cara que atravessava a defesa pra pegar os bruxos que estavam defendendo, e o cavaleiro Age era o cara que atravessava depois, né, tipo, vinha depois quando já tinham quebrado a defesa, ele passava correndo justamente pra quebrar a pedra. E é interessante o seguinte, você fala assim, pô, o cara que vai defender o castelo, são as classes que vão defender vai ser, tipo, templário, cavaleiro, que aguenta mais porrada, né? Não, os que defendiam era bruxo, tá ligado? Levava um sopro e morria. É então, porque... Não, mas se você for ver, eles no começo, né, pelo menos, era bem balanceado isso. Quando o cara, ele aguentava muito, ele dava menos dano, né? Tipo, que era o cavaleiro de vitalidade. Ele aguentava horrores de porrada, mas o dano dele era... Matava, se você não tomasse cuidado. Mas era muito mais tranquilo do que um bruxo, que tinha 2 de HP, mas qualquer tapa dele tirava metade da sua vida. Famoso canhão de vidro. Isso, porque, canhão de vidro. Tinha uns cavaleiros lá que o objetivo deles era limpar os bruxos, né, mano? Porque os bruxos, eles causavam muito dano na... Então, na que era esse cavaleiro de vitalidade. Ele conseguia passar pelo... Aguentar esses danos dos bruxos e matar, isso, né? E chegar nos bruxos pra ficar... Não era nem matar, cara. Tipo, ele ganhava mais pelo segurar, cansaço. Porque ele batia, stunava os caras. Então, tipo, nessa... Já passava a trupe, né? É isso. Isso que o bruxo stunou, ele não dá mais dano. Aí entrava meia dúzia de nego lá, começava a espalhar a porrada. E aí é onde os bruxos morriam, né? Porque o dano do cavaleiro, por mais que não fosse tão grande, o bruxo não tinha quase nada de HP, já machucava um pouco, né? Eu lembro até que você até me falou pra fazer um mercenário de crítico, porque seria muito bom na hora da Guerra do Império, né? Porque eu lembro que aquela pedra lá, ela tinha, não sei, ela tinha uma esquiva, não sei, era difícil de acertar ela. Ela tinha muita defesa, na verdade. Então você não conseguia, se você não tivesse crítico, não tivesse as cartas certas, você não conseguia dar dano. Porque por mais força que você tivesse, você não conseguiria dar dano. E o crítico ignorava a defesa, né? Você falou, faz um de crítico que vai ser sucesso. Realmente, mano, eu chegava na pedra lá, era lindo, mano. É, que depois o crítico do Ragnarok tinha um efeitinho mó da hora, né? Aquele efeitinho marronzinho com um barulhinho diferente, assim. Aí o mercenário que tava crítico pra caramba fazia. Quando ele tava batendo, você só ouviu o barulhinho dele batendo. Era mais legal ouvir o barulho do mercenário mesmo. Era bem então, legal. Pô, aquele barulho lá, velho. Na hora que eu vi, eu me apaixonei, velho. É música assim, pros seus ouvidos até hoje. O primeiro contato que eu tive, né, do Hag foi em Private, né? E eu vi justamente um mercenário, né? De crítico, velho. E tipo, ele tava no level máximo, velho. Você tá ligado que esses Private geralmente ultrapassa os status normais quando é no original, né? Ele ultrapassa o 99. Geralmente vai até 200 de agilidade, de sorte. Nossa, que horror. E fica, tipo, até fica até um negócio meio que escroto, assim. Fica muito rápido, fica fora do normal. Então, quando eu vi assim, eu falei, caralho, mano, que isso, velho? Que esse crítico subindo assim, mano, tudo crítico, assim, mó rapidão. Eu falei, nossa, essa classe aí que eu quero fazer, né? Ô, Bruno, você e o seu irmão participavam da Anime Blade, né? Era a guild que vocês participavam. Isso. E tinha todo aquele esquema de rivalidade. Conta um pouco sobre isso. Não, Anime Blade foi sensacional. Porque os caras me acolheram. Eu era, sério, eu acho que era o pior bruxo do servidor, era eu. Que minha build era toda torta. Porque cai naquilo que você tinha comentado no começo, né? Você vai, começa a errar ponto aqui, errar ponto ali. E eu era moleque de tudo, não pesquisei nada. Quando eu virei bruxo, eu tava com a build toda zoada, cara. Tanto que, ó, minha build no final tinha, tipo, lanças de fogo 5, que era pra ter nível 10. Nevasca, que era, tipo, a habilidade que definia o bruxo. Todo mundo tinha 10. Eu tinha 8, por quê? Porque quando eu peguei o nível máximo... Nevasca 8. Tanto que virou meu apelido dentro da guilda, né? Eu não tinha o 10, porque como eu tinha gastado alguns pontos meio fora, faltaram esses 2 pontos, porque eu não sabia que o nível máximo de classe era 50 também. Eu achei que indefinidamente eu podia pegar tudo. Então quando eu cheguei 50, que eu parei de upar, eu falei, puta, e agora? Pode crer, agora que eu lembrei disso, tinha você upava o level, que aparecia aquele anjinho, e tinha aquele job que upava, né? Que era o ponto de. Como se fosse o talento, né? De habilidade, isso. É. Mas, ô Bruno, isso daí também acabou quando você virou um arquimago, né? Não. Acabou no momento que eu entrei na Anime Blade, porque assim, a Anime Blade era uma guilda competitiva, né? Tipo, ela não era do tamanho das guildas maiores que tinham dentro do servidor. Mas, cara, sério, ela não perdia em nada pras outras. Porque as outras, os caras eram tudo peão, tipo, ninguém se conhecia lá dentro e tal. Era aquelas guildas, tipo. Tenho 150 membros e tenho 3 castelos. Tá, mas você conhece o fulano da sua guilda? Nunca ouvi falar. No Anime Blade não, cara. Todo mundo se conhecia. A gente disputava. A gente saía com 2 castelos, às vezes, no final das guerras. Nosso nome tava sempre lá, entendeu? E eles me acolheram, cara. Tipo... Tanto que um dos líderes da guilda me revelou depois, né? Tipo, ele falou, olha, numa reunião que a gente teve pra te chamar pra guilda, foi o cara X aqui, que foi o King, que intercedeu por mim. Ele falou, cara, a gente tá precisando de bruxo desesperadamente. Esse filho da puta tem nevasca, pelo menos o nível 1 tem. Eu chamo esse filho da puta. O King era engraçado, né, mano? Ele foi assim que eu entrei na guilda, cara. Mas lá eu aprendi, eu conheci muita gente maravilhosa, cara, sério. Aprendi a jogar, aprendi como fazer build, pra que servir algumas coisas, entendeu? Bom, eu sei que os caras me acolheram, velho. Tipo, foram eles que me deram essa porta de entrada pras guerras, né, velho? Foi através deles que eu conheci esse ambiente de disputa entre as guildas. E dentro dessas disputas, aconteceu da gente arrumar uma certa rivalidade com duas ou três guildas. Primeiro porque, quando eu entrei, os caras já tinham uma certa rivalidade com uma outra lá, porque eram parte de uma guilda só, que desfizeram e cada um seguiu seu rumo, tá ligado? Aquela história clichê, né? Mas teve uma que a gente arrumou, eu não sei como surgiu exatamente a rivalidade, cara. Eu sei que a gente ficava num point na cidade. Os caras, quando eles inauguraram a guilda deles, por exemplo, vamos colocar dessa forma, eles vieram pro mesmo point da gente, então, tipo, eles ficavam ali do nosso lado. A princípio, a gente tinha um contato amigável, né? Eu logava mais de manhã, tipo, pra escola, tipo, Senai. E os caras estavam lá, eu conversava com os caras e tal, trocava ideia de boa. Só que, velho, chegava na guerra, tipo, sério, logava, pensa assim, durante a semana, logava, vai, seus 3, 4 gato pingado, não costumava ficar muito tempo ali junto, aquele bolo de gente, né? Mas em dia de guerra, que logava a guilda inteira, cara, pensa, era tipo 25 pessoas de um lado e 25 pessoas do outro se odiando, tipo, uma do lado da outra, assim, ó. Aí só subia aqueles balãozinhos com xingamento, tiração de sarro, escambau, cara. Teve uma vez que eu me caguei de dar risada, cara, que foi quando a gente conquistou um castelo e o nosso point, ele ficava exatamente naquela área da cidade onde os estandardes das guildas ficavam. E a gente conquistou justamente o castelo que o estandarte ficava dentro do point dos caras. Nossa, ficou a bandeirinha da Nimer Blade. Então pensa, os caras lá reunidos, a guilda deles inteira e a bandeira da nossa guilda bem estampada assim no monitor dos caras. Assim. Velho, aquele dia foi foda, mano. Uma coisa que a gente pode falar também é sobre... A gente já falou um pouquinho, mas que era uma coisa muito importante do jogo e era sobre o up, né? Como que você upava no jogo? Porque tinha... O up basicamente era matando bicho, certo? Era um inferno na Terra, velho. Era só matar bicho, matar bicho. E eu lembro... Eu não lembro se nessa época que vocês jogavam já era assim, mas na época que eu jogava tinha um benefício se você upasse em grupo. A cada pessoa que tivesse no seu grupo dava 10% a mais de XP pra galera, assim. Até 10 pessoas no grupo. Aí tinha, na época que eu jogava, tinha bastante aqueles, o Danilo lembra bem disso aí, tinha aqueles ups em grupão, né, nos mapas. Tinha mapas específicos lá, que eram os mapas ideais pra upar, aquele mapa do Kobold, tinha o mapa dos lobinhos lá em cima lá e tal. Aí era muito louco, mano. Esse up em grupão, assim, ele era repetitivo, mas era divertido pra caramba. Que eu lembro que eu era cavaleiro, então a minha função no grupo era mobar os bichos. Então eu ia lá, saía correndo no mapa, grava uns 2, 3, 4 kobolds assim atrás de mim, que eu tinha aquela habilidade do cavaleiro que eu tipo dava um provocar, acho que era provocar mesmo, que aparecia um palhacinho na cabeça do bicho assim. Aí ele vinha pra cima de mim, eu usava aquele vigor que eu conseguia correr com ele atrás de mim assim, aí eu levava pro meio dos bruxos assim, e os bruxos davam as magias de fogo tenebrosa lá e matava todos. Aí sempre nesses grupos tinha um bardo e um modalisca ali no meio dançando pra dar o buff pros bruxos ficar tenebroso, né? Tinha os sacerdotes que davam os buffs e a cura na galera, e ficava nisso aí, velho, a produção nervosa, velho. Linha de produção, mano. Então, mano, na nossa época não era assim, não, cara. Tipo, eram grupos reduzidos, bem reduzidos, porque quanto mais gente dentro do grupo, mais distribuía a XP. Ao invés de aumentar, né, de combar, de aumentar a quantia de experiência que o bicho dava, você tinha aquela experiência fixa que o monstro dava e distribuía por, tipo, N pessoas. Se eu não me engano, esse esquema aí que eu falei entrou depois que teve a renovação lá. Eu lembro disso aí, que eles tinha até lá no site explicando lá. Por exemplo, um bicho dá 1000 de experiência. Se eu tiver junto com o Danilo em grupo, vai dar 500 pra cada um. Só que, na verdade, como a gente tava em grupo, em vez de dar 500 e 500, dava um pouquinho a mais. A cada membro no grupo dava um bônusinho de 10%, se eu não me engano. Aí dava, tipo, vai, 600 pra cada um, entendeu? Então, era meio que o jogo te beneficiava se você jogava em grupo. E isso acabou sendo legal pra caramba. o pá era uma desgraça, cara, porque, pensa, no WoW você tem aquelas quests, né? Então, tipo, o NPC, ele te dá uma missão, você vai, mata os monstrinhos, coleta o que tiver que coletar, né? Faz a completa missão que o NPC te passou, volta no NPC, entrega a missão pra ele, ele vai te dar experiência, ele vai te dar dinheiro, às vezes até algum equipamento. E só de você tá matando o bicho e descobrindo um mapa novo, você tá ganhando experiência. Você já tá ganhando experiência. No Ragnarok, não, cara. Tipo, a única forma de você conseguir upar era matando monstro. Repetidamente ao infinito. Tipo, é, eu acho que os caras, eles tinham que fazer uma coisa no Rag, explorar mais também isso daí, né, velho? Tipo, não só matar bicho, mas ter alguns, ter outros objetivos também, tá ligado? Não, eles implementaram depois, mas foi meio tarde. Eu lembro que quando teve a renovação, eles deram uma melhoradinha. Eu lembro que antes da renovação, nessa época clássica, que quando eu comecei a jogar, foi um pouquinho antes de ter essa renovação. Aí eu lembro que tinha alguns mapas que eram lendários, né? Que todo mundo upava no mesmo lugar. Tinha aquele, se não me engano, era o Orc Herói, uma coisa assim, não era o DNP? O Orc Herói é MVP. Não, era um lugar que tinha o cantinho do Induct lá, velho. Era Grande Orc, mano. Era Grande Orc, o HL. Todo mundo upava naquele mesmo lugar. Aí depois que entrou a renovação, deu uma espalhadinha, porque eu lembro que ficou mais estilo WoW é hoje. Tipo, cada mapa tinha o nível certo. Então, se você tava entre o level 10 e 15, você upava num lugar. De 15 ao 20, você upava em outro. Então, deu uma espalhada. Isso aí foi legal que eles fizeram. Então, beleza, vamos falar um pouco mais sobre as classes, então. Ah, o cavaleiro, velho, era o lendário cara que ataca de perto, aguenta golpe, bate forte. Ele não era de agilidade, ele era de força e aguentar porrada, ter o HP alto. E aí, tipo, começava como aprendiz igual todo mundo, depois era espadachinha, e como espadachinha poderia virar cavaleiro ou templário. Aí eu lembro que o templário, que depois virava paladino, ele era até melhor no PVP. Eu lembro que todo mundo falava isso, falava, ô, meu, se você quiser ou não no PVP, faz um guardião real que ele estupra. Podia se curar, né? Nossa, era roubada. No X1, você tá ligado que acho que o guardião real era o mais roubado de todos. Guardião real? Era a última forma do paladino, depois do paladino, era a classe 3. Ah, ele ficava montado num leãozão assim. 3 não, classe 4. Ele ficava montado num grifo. É um grifão gigantão, era mental. É bonito, mano. Era mental. E o cavaleiro, eu era cavaleiro, depois lorde, depois cavaleiro rúnico. Ele tinha mais ataque, mas não aumentava tanto golpe assim. Eu lembro que eu tinha um golpe lá, o Twin Duck te lembra bem disso aí, velho. Que era o golpe fulminante, que tinha a chance de deixar o cara atordoado assim, mano. Aí era da hora, não sei se você lembra disso, Twin Duck. A gente entrava nos PVP lá, aí sem invisível, eu falava assim, ó, ataque esse aqui, velho. Eu chegava com tudo com a montaria, assim, dava um golpe fulminante, aí do nada aparecia o Twin Duck nas costas do cara, velho. Não, é porque assim, ó, tipo, a única chance era stunar primeiro os caras, tá ligado? Stunar os filha da puta pra eu chegar lá já sentando a pica, tá ligado? Era a nossa única chance. Aí eu falei pro Tomé, mano, chega lá, você que tem um peco-peco, mano, você pode correr, tá ligado? Então você chega lá, dá golpe fulminante nos caras e uma hora vai stunar, mano. Na hora que stunar eu apareço e já chego na lâmina destruidora, mano. Aí tava outra, mano. Ele stunava, eu chegava na lâmina, assim já era. O cara morria. Aí o Tomé saia correndo e eu ficava invisível, mano. Era a tática linda. O cavaleiro basicamente é isso. E o templário também. É o cara que ia atacar forte, aguenta golpe, não tem tanta agilidade assim, mas. E tem essa. O templário, ele ainda tem essa função de. Tipo paladino no assim, de dar um suporte, né? Eu lembro que o templário tinha aquele golpe lá que era. Era redenção. Não sei se vocês lembram disso, que ele tomava um pouco do golpe que você tomava, pá. Tinha essas paradas assim. Fala aí, Bruno, sobre o mago, bruxo, arquimago. Mago era aquele básico de RPG, né, cara? Tem usa os elementos pra causar dano, sempre à distância e sempre um frango da Malásia, né, mano? Levou um espirrou, morreu. Era muito louco, velho. Tipo, as magias dele eram muito bem feitas, muito bem elaboradas. Nevasca era bonito. Nevasca, chuva de meteoros, aquela ira de Thor, velho. Era tudo muito, muito legal, muito bonito. É, as magias do bruxo eram as mais da hora, mano. É, sempre mais da hora. E nessa parte, essa questão de classe 2, né, já, porque o maguinho era aquele o início de tudo, né? Depois de aprendiz, maguinho e tal. Do maguinho você tinha aqueles dois caminhos, né? O bruxo, que era o cara de causar dano, que era o cara que usava os poderes dos elementos pra destruir tudo. E tinha o sábio, que era o cara que ele usava mais os elementos pra boostar, né? Pra buffar o time dele, né? Ele é que o sábio ele tinha uma coisa interessante que ele castava andando, né, mano? Essa era uma também, grande diferença. A ideia dele não era nem causar dano, ele castava andando, mas ele era mais um suporte. bastante. Ele encantava armamento, ele encantava o terreno com alguma coisa, por exemplo, encantar com fogo pra aumentar o dano de fogo. Ele encantava o chão com escudo, que é toda magia que, de área que batesse ali não pegava se você estivesse naquele terreno encantado dele, entendeu? Ele era mais voltado pro suporte. E, é claro, as transclasses e as classes mais à frente, né, seguindo essas rotas, eram só versões aprimoradas dessas classes 2, como era o Arquimago, era um bruxo mais, dava mais dano, e o sábio, o professor lá, era um sábio que tinha alguns truques a mais na manga, né, como remover a mana do adversário. Uma classe também que era foda era o alquimista, né, mano, que ele tinha uma skill lá que ele atacava umas poções na cabeça do cara lá, tirava uma vidão aquilo lá. Famosa bomba ácida. Bomba ácida, nossa, velho, isso daí é... Tirava muita gente, vida. Já aproveitar que você tá falando do alquimista e vamos falar dessa classe do mercador. Mercador é a classe que todo mundo tinha, né? Eu lembro que eu tinha um mercador que chamava Tomé, você tinha o senhor Pechincha, lembra do senhor Pechincha? É, o ferreiro era mais popular, né, do que o alquimista. E tinha um golpe mó forte lá, como que era o nome? Martelo de Thor? Que não era ele que tinha um golpe, não sei se era o mercador ou era o ferreiro, que tinha um golpe que gastava dinheiro pra dar o golpe. Mamonita, era mamonita. De mercador isso. É que o martelo de Thor ele stunava, aí depois você emendava no mamonita, né? Isso, é que o mamonita ele era a habilidade mais rápida do jogo, né, você podia ficar usando que ele usava direto. Nossa, não tinha aquele... Amava, né, mano? É, não tinha aquele tempo que você entre usar uma habilidade e usar de novo. Ele podia usar à vontade. É, ele podia ficar usando à vontade e causava um dano tremendo. E o martelo de Thor também. Você podia usar vários seguidos assim, então uma hora stunava. Aquilo lá era tipo a chance de stunar era muito alta. Né? Não, o ferreiro era uma classe muito forte, cara. É, todo mundo não dava. Ninguém dava nada, né? Tipo, mercador, assim, tipo, um carinha com uma bolsinha. Vira um ferreiro, mano, com um machado mental lá, velho. Não, qualquer variação do mercador era absurda, cara. Nossa, sim, mano. Ô Bruninho e Brunar, vocês tinham um mercadorzinho também pra vender? Eu tinha, mas como a gente podia deixar o computador ligado, a gente não conseguia vender. É, eu lembro que eu fazia isso, velho. Eu lembro que eu jogava, deixava de dia, enquanto eu ia trampar, eu deixava o mercadorzinho vendendo uns itens lá, velho. É, no máximo a gente tinha, porque ele tinha aquelas habilidades de desconto. Pechincha, né? Era pechincha. É, exatamente. Nossa, justamente. E eu lembro que o Prontera ficava lotado, hein, mano? Nossa, era um lag do mal. Você andava, você não via seu personagem andando, velho. Você só sabia que ele tava andando, porque a câmera tava acompanhando. Quando eu comecei a jogar, eu não conseguia achar a Cafra nem ferrando, mano, no meio da galera. Ah, você era noob, mano. Não, mas mano. Em Prontera ele tá falando que não, ele ficava qualquer... realmente poluído. Em Payon também. Depois que você já joga e já sabe onde a Cafra tá, você nem enxerga ela. Você passa o mouse lá e aperta. Mas, meu, quando você tá começando a jogar, você não sabe, velho. É um NPC mó importante, crucial pro jogo, velho. Nossa, eu acho que a Cafra tinha que ter um destaque, alguma coisa pra você achar ela mais fácil. Era bugaldo. O arqueiro, ele tinha uma jogabilidade um pouco diferente, assim, das demais, por essa questão dele atacar de longe, né? Ele era mais parecido, assim, com o mago. Só que ele não tinha essa questão de tempo, de ficar usando magia e tal. É, ele era uma classe bem interessante. Interessante, e assim como o mago, ele também era bastante vulnerável. Qualquer um que chegasse perto dele já tinha que sair correndo, porque qualquer tapa morria. Era assim tanto com o caçador quanto com o bardo. O bardo, geralmente, o pessoal coloca um pouco mais de vitalidade, porque o bardo tem que aguentar um pouco mais de pé, né? Tanto o bardo quanto o Dalisca, eles têm que aguentar um pouco mais de pé na Guerra do Império. O caçador, ele tem um bagulho muito interessante. Você consegue comprar um pássaro, comprar um falcão, e o falcão ele vai ficar sempre te acompanhando. Puta, isso era da hora. Isso era muito legal, véio. Durante as flechadas dele, às vezes o falcão ia e atacava e tipo, voava junto com a flecha e dava umas bicadas no bicho e voltava. Eu cheguei... Inclusive tinham builds baseadas nisso. Exatamente. Que era com sorte, né? Aumentar a frequência com qual o falcão atacava. Era com inteligência e sorte, porque ambos exatamente. Afetavam a chance do falcão atacar em conjunto com a flecha. Mano, o gatuno e o mercenário é aquela classe que todos odeiam, tá ligado? Ninguém gosta, mano. É igual o Rogue no WoW, mano. Tipo, aquela classe que fica invisível. É a única classe que pode ficar invisível. Aparece do nada, tá ligado? Tem umas vantagens que no início, tipo, outras não tem, tá ligado? E fala assim, caralho, mano, por que que essa classe é assim, mano? Tá mó raiva, mano. Tipo, que nem, mano, você pega o... Você pode ver o Gatuno, mano, comparado às outras. O Gatuno é mais foda, mano, do que as outras. Pode crer. Classe 1, a primeira, depois do aprendiz, o mais mental era o Gatuno, velho. Ele imprime muito dano, assim. Tipo, aquele bagulho de golpe duplo lá, velho. É muito rápido. Nossa, ataque duplo, pode crer. Eu lembro que eu podia ter ataque duplo só com aquele chapéu de jiboia lá que comprava com o Hops, lembra? Nossa, que era vendido horrores, né? Tipo, todo mundo tinha esse chapéu de jiboia, porque era muito roubado. E eu lembro que uma vez, logo quando a gente começou a jogar, o Twin Duck falou pra mim, ô, vamos no PVP lá. Eu fui de espadachim e ele foi de gatuno. Era impossível. Eu podia ser o melhor jogador do mundo e ele ser um noob. Era impossível matar ele, porque eu errava todos os golpes, né? O gatuno tinha aquele esquema lá de esquiva mental lá, velho. Nossa. E aí depois o mercenário fica mental, né, mano? Aí você sai daquela porrinha lá de adaga, coloca duas catar, mano, né? Só alegria, só. Você falava que arroceiro é zoado, velho, mas o arroceiro era muito útil em dia de guerra, cara. Por conta daquela habilidade dele de remover o equipamento do adversário. E dava um desarme, né, cara? Nossa, aquilo era muito chato, velho. Então, o novício é aquilo, né? Todo RPG tem aquele... cara, tipo, geralmente ele é visto como uma figura religiosa, mais ligada aos deuses do jogo. E ele é aquela classe que cura, abençoa, mas ele nunca ataca. O novício, ele tinha dois segmentos. Ele podia ser um sacerdote ou um monge. O monge, geralmente, é o cara que ataca mesmo. Ele é um cara mais ágil. Ou, às vezes, os caras fazem uma build mais voltada pra usar... O monge era muito louco, mano. Puta, uma habilidade especial. O monge tinha, acho que, o golpe mais espalho do jogo. Azura. Nossa, mas... Exatamente, Punho Supremo de Asura. Aquele causava um dos maiores danos. Mas tá ligado, nesse momento aqui que a gente falou do Asura, você vai botar aquele barulhinho lá da skill, né? Aquele boom. Nossa, era o socão do capeta, mano. Era muito legal o socão do Ralph do The King lá, mano. Tá ligado? Era um efeito muito bacana, velho. Aparecia aquelas letras em cima. Nossa, era mental. Mas e o sacerdote tava falando? Que ele nunca bate, né? Ele só é suporte. É, o sacerdote geralmente ele é suporte, ou então tem aquele sacerdote lá de exorcismo, que eles são feitos pra matar monstro morto-vivo. O sacerdote, ele não precisava de ninguém pra upar, porque nos níveis altos tinham os monstros lá mortos-vivos que davam muita experiência e tinha uma chance de você matar eles com um golpe só. E geralmente eles eram lentos, né? É verdade, tinha esconjurar também. É, que era esconjurar, você podia, tinha uma chance, acho que de 30%, 25% de você matar o monstro num golpe só, o morto-vivo. E tinha os Anubis, né? Que eram umas Moomins lá no meio do deserto, que você conseguia, com o sacerdote exorcista, matar esses Anubis dessa forma. Então muitos sacerdotes exorcistas treinavam nesse mapa de Anubis. E pro que esses sacerdotes eram voltados? Como eles tinham uma destreza alta, né, que era pra usar uma habilidade lá também de exorcismo rapidamente, eles, a função deles dentro de uma guerra do Imperium era curar o Imperium, que era com aquela habilidade de santuário. A única capaz de curar o Imperium, né? É, justamente. Porque eles castavam rapidamente, então eles ficavam usando o santuário repetidas vezes em cima do Imperium pra curar. Enquanto os sacerdotes de suporte, que não tinham tanta destreza assim pra castar rapidamente, focavam mais em justamente manter os personagens do grupo vivos e, claro, com buffs, né? Como agilidade, mais força e tudo mais. É, falta aquelas classes aleatórias. Não, classe aleatória não, nem começa. Não suportava aquelas classes, sério. As transclasse ou as três? Não, ele tá falando. Com ninja e justiceiro. Ah, zoado. Nem comenta, velho. Vamos partir essas classes eram bizarras. Tinha um que usava uma espingarda, velho. Era muito estranho. Um jogo de RPG medieval, chega um cara com uma metralhadora lá, no meio de todo mundo lá matando. Os caras começaram a cagar o jogo. Cara. Não tem noção. Vamos falar então agora uma coisa que era mental nesse jogo, trilha sonora, velho. As musiquinhas desse jogo era mental, né, velho? E tipo, começar pelo tema de introdução do jogo, que era bonito pra caramba, aquele estilinho, tipo, você está entrando no mundo de Ragnarok, era tipo, essa a impressão que me dava ouvir essa música, assim, é o sentimento. É, você tá embarcando no mundo, é, exatamente. Eu acho que uma melhor que essa pra dizer que você está embarcando num novo mundo de aventuras. É um novo mundo de aventuras. Não. É aquela do mapinha dos aprendizes, velho. Ah, tô ligado. Mano, aquilo lá, tipo, a música parece que ela fala pra você: bem-vindo ao mundo de Ragnarok, veja só como jogar. Cara, é muito, tipo, música de tutorial. Tem até uns passarinhos assim no fundo, né? É muito música de tutorial, cara. Você não tem noção. É, mas era mais um complemento da introdução mesmo. Porque aquela fase inicial dos aprendizes era bem legal, né? Que tinha até você fazia uns negócios bem de noob, assim, pra você aprender a jogar. Aí no final tinha uma entrevista, né? Você respondia umas perguntas, aí eles te sugeriam uma classe pra você ser, né? Uma parada isso, assim. Isso. Era bem legal. Menos pra mim é a de Paion, velho. Meu Deus do céu, como eu vivi naquela porra lá, velho. A outra música lendária, acho que é da de Pronteira, né, mano? A principal cidade do jogo. É obrigação, né, cara? Não, mas assim, como eu já tinha até comentado com o Spakov essa semana, cara. A trilha sonora desse jogo ela é impecável. Muito. Porque assim, ela não é dessas trilhas sonoras épicas, né, orquestradas, como é o caso de um Elder Scrolls, de um Final Fantasy, um God of War, ou mesmo World of Warcraft, né, como um bom exemplo é aquela música do Invincible, do World of Warcraft, né, aquela música ali é sensacional, velho, puta de uma orquestra e tal, muito louca. As músicas do Ragnarok não, velho, já são mais simples, elas pro techno, né. São músicas. Não, elas são músicas techno e elas usam bastante instrumental do Oriente. Mas o que eu quero dizer é isso é que, tipo, elas casam muito bem, cara, com os cenários. Exato. E com a proposta do jogo, cara. É um negócio assim. É isso que eu ia falar. Sério, sem noção, cara. É que nem você citou no começo a música dos aprendizes ali, que dava assim uma sensação de tutorial mesmo, de que você tá iniciando uma aventura, né? Ela era legal porque tinha isso que o Bruninho falou, tinha esse estilo meio oriental. E cada música, ela casava muito bem com o cenário que ela tava ali. Eu lembro da musiquinha de Geffen, que era tipo aquela flautinha, assim, era bem um negócio meio de mago mesmo, assim, era um negócio meio de feiticeiro, né? Uma cidade que não foi citada aí, a música é muito louca, mano, é Aldebaran, velho. Nossa, Aldebaran. Quando eu chegava em Aldebaran, eu me sentia em... Porra, eu cheguei na minha casa, tá ligado? Aquela música, tipo, calminha, assim, tipo... Uma música que me marcou, cara, foi a de Mohawk, cara. Porque assim, se vocês fuçassem, fossem mais chatos e mais de TI como eu sou, vocês teriam fuçado a pasta de instalação do jogo em algum momento. Dentro da pasta de instalação do jogo, você conseguia encontrar as músicas que compunham o jogo, sabe? Todas as músicas. E um dia eu selecionei as músicas e dei play no Media Player lá, eu tava, tipo, passando pelas músicas. Quando parou na música de Mohawk, cara, que eu escutei esse sonzinho, né? Thank you. hora, velho, me veio assim, mano, isso tá muito com cara tipo de deserto, de ruínas. Você chega em Mohawk, o que é aquela cidade? É uma porra de uma cidade ruína num deserto. Falei, caralho, mano. É isso que eu tava falando. O cara sabia ambientar mesmo a trilha sonora. As músicas eram bem características do mapa, né, mano? Tipo, que nem, você lembra aquela cidade que chamava Lut? Era muito estilo Natal a musiquinha. Não, era totalmente voltado a isso. Nossa, uma outra música que eu achava muito louca é a... Vou até linkar aqui pra vocês nesse card. O Yuno, né, que você colocou agora. É mental, velho. É a das músicas de cidade que eu mais gosto. Nossa, mano, muito... Ela é épica e ela também combina também com essa ideia de, tipo, é o seu ponto de recomeço, porque é ali que você vai... Renascer, exatamente. Mas não sei se vocês perceberam a pegada de Yuno, assim, ela é como se fosse um centro governamental super poderoso, né, cara? E a música, ela transparece isso de alguma forma. Sério, os caras, eles tiraram leite de pedras dessa porra, cara, porque as músicas, elas são extremamente simples, mas elas são muito bem compostas, ambientam muito bem o jogo, cara. Sério, eu tirei meu chapéu pra... A Gravity foi extremamente feliz nessa escolha deles, cara. É sério, eu tiro meu chapéu pros caras que escolheram essa trilha sonora pra esse jogo. Nossa, eu lembrei de uma música agora pirocuda, mano. Aquela musiquinha lá, mano, que ficava o mapa do... Era o mapa do Osiris, mano. Que ela tinha uma pegada mais egípcia na música. É, mano, que ficava... É louco como que você consegue visualizar o mapa sem nunca ter visto ele, né? Só pela música, pra você ver como que é um dom dos caras mesmo, né? Nossa, Uma outra música lendária de uma cidade que a gente passa muito tempo, pelo menos eu passei muito tempo, é a de Rachel, né, velho? Nossa, o Bruno, coloquei uma outra musiquinha aqui que é exatamente aquilo que você falou. Você não precisa ir no mapa pra saber como que é o mapa só ouvindo pela música, que é a musiquinha de Alberta, né? Nossa, mano, é muito, Alberta. Muito tropical a musiquinha de praia, tá ligado? Mas uma música que eu gostei bastante, cara. Quando eu ouvi a primeira vez, eu até espalhei pra guilda. Falei, se vocês estão upando nesse mapa aqui, pelo amor de Deus, aí liguem a música do jogo, porque ela é sensacional. É uma música... Eu, infelizmente, foi um mapa que eu consegui upar uma vez apenas. E era um mapa que dava muita XP, cara. Mas eu só consegui lá uma vez. Fico até triste lembrar disso. O nome da música, né? Se você fosse entrar lá na pasta de instalação do jogo, é We Have Lee, But You Don't Have. É uma música com uma pegada meio techno, tá ligado? Era um mapinha cheio de robô, velho. Era sensacional a música, sério. Essa música, não sei se ela pegava muito a vibe do ambiente, mas era muito legal a música, cara, sério. As músicas desse jogo, velho. É um. Sério. É uma parte que a gente tem que. Se tem uma coisa que a Gravity acertou, foi a trilha sonora, velho. Não tem. Nunca vi uma música que eu falei, não, essa música é uma bosta. Não, a trilha sonora inteira do jogo é sensacional. Uma que não sai da minha cabeça, tá sempre, vou morrer, vai estar tocando essa música, velho. Que é a música dos feudos. É, verdade. Música dos feudos. Ficava duas horas dentro de um castelo em Bayon, castando chuva de meteoros, escutando essa música, velho. Mano. Mano, tô ouvindo essa música aqui agora, que é mental. Nossa, velho, o Slud, mano. Tomé vai chorar, né? Tomé virando espadachinha em 3, 2, 1. Mano! Ferrou com o RAG aqui no Brasil foi a gestão da Level Up, que os servidores que ela disponibilizava não aguentavam a base de players que ela tinha, entendeu? Era muita gente, o servidor não aguentava, lagava demais. O app demorado também. Esse esquema, isso já é mais da própria produtora, tá? Esse esquema asiático de leveling, que é esse grind eterno e você mata monstro repetidas e repetidas e repetidas vezes, entendeu? Foi isso que acabou ferrando com o jogo, entendeu? Se eles tivessem se reinventado, inserido aí, de repente, até mais quests, né? Que eles começaram a colocar algumas quests, mas o pá não era baseado nisso, né? Ainda era, tipo, ajudava. Você ganhava um, dois níveis dessa forma, mas o level era assim, você obrigado a pegar um equipamento pra se defender do bicho que você vai matar, alguma coisa pra ajudar, tipo um cinto de cura, alguma coisa que te torna invisível, ou o caso da carta Fang pra Wizard, e vai lá matar por 3, 4 semanas pra ganhar 50% do nível, né? Tipo, foi isso que ferrou com o jogo, entendeu? Mas assim, o jogo ele tem um espaço assim, super especial, né? Na minha vida gamer, né, cara, no meu coração. Porque como ele foi um marco, como eu comentei, né? Tipo, eu só comecei a usar a internet por conta desse jogo, entendeu? É, multiplayer online, primeiro foi ele, MMO, o primeiro foi ele, entendeu? Ele me introduziu nesse mundo MMO, conheci a guilda Anime Blade através do jogo, entendeu? Tipo, só me acrescentou coisas boas na vida. Tipo, perdi minha timidez, boa parte dela por conta do jogo. É, Bruno, porque, ó, muita gente comete esse erro de querer comparar o jogo com jogos de hoje, né? Na época, velho, ele era mental. Lógico, hoje tem jogos com mecânicas muito mais evoluídas. Se eu for parar, pensar por coisas que a gente tinha que fazer pra conseguir coisas dentro do jogo no Ragnarok com jogos que a gente joga hoje, você vai falar, ah, o jogo era bizarro. Mas, não, na época, mano, quando ele era o melhor que se tinha pra jogar. E na causa das limitações que os caras tinham pra fazer o jogo era mental, né? E assim, Ragnarok, pra mim, até hoje, foi dos MMOs que eu joguei até hoje, foi o melhor, cara. Não tem um sistema assim tão legal quanto ele teve. Eu não sei se é pela questão de nostalgia ou se é porque o jogo é muito legal. Mas eu acho que é porque o jogo é legal e marcou demais pra mim. Eu continuaria jogando, só que como os servidores ferraram, o povo parou de jogar, então consequentemente eu parei. Mas eu estaria disposto a jogar, continuar jogando. Ah, mano, Hagi, é o que o Bruninho falou aí, é questão de nostalgia também, mas ele é um jogo meio que único, assim, cara, entendeu? Ele tem o estilo dele próprio, assim. Vai ser difícil um outro jogo aparecer, assim, com esse estilinho aí, tá ligado? Do RAG, assim. É, eu acho que se os caras, se a LUG ou a Gravity, sei lá, soubesse explorar um pouco mais o mercado, ainda o RAG poderia ainda estar entre os tops, mas não tem jeito, né? Fica pra trás, né? Apesar que o RAG, tipo, hoje tá ultrapassado, mas na época que a gente pegou, tava uns gráficos bons, né? Tá, sim, com certeza. Era bem caprichado os gráficos do Ragnarok. Tipo, o gráfico, pra mim, eu considero do RAG pra cima, porque pra baixo aí já fode também, né? Você jogou Tibia, mano, você quer falar de gráfico? É, mano, você jogou Tibia. Cala a boca. Cala a boca, você. Cara, você assim, tava no chão, mano. Você podia jogar campo minado, que o gráfico era muito superior. Então, beleza. Oh, beleza, mano. Beleza, mano. Beleza. Vamos logar. Da hora. Valeu aí. Falou, pessoal. Um abraço aí pra vocês, galera. Falou. Foi o pior final de mês. Ai, caramba. Podia estar upando agora, mas não, tô fazendo Metal Cast. Cada minuto que eu perco aqui com vocês, eu podia estar ganhando um XP no Hag. Vai, Osama, faz uma preza aí. Não vem contar uma... a história da sua vida. Eu sou a pessoa mais indicada pra falar de Ragnarok. Vai, fala, eu sou o mendigo e meu nariz é um pórem da lava. Já era. Vocês são tudo feio, entendeu? Um mais idiota que o outro. Fala, já era. Já era. Falei a verdade, pelo menos. Mas fala seu nome antes, pelo amor de Deus. Fala assim, meu nome, eu sou o Israel Osama e fala alguma coisa, meu sonho. Ah, Israel Osama, entendeu? Um dos participantes mais hilários do grupo. O mais engraçado e o melhor. Todos sabem. É, todos sabem, a gente sempre ri da Israel Osama, entendeu? Hashtag todos sabem. Muito pouca coisa, tinha poucos mapas. Só que conforme ele foi crescendo, foi se popularizando lá na Coreia e depois nos outros países. Ô, do galera, mundo. Vou sair aí. Puta que pariu, foi a pior participação do Osama na história do mundo. Estourada na introdução. Ele não fala que é mais útil que eu, mano. O goleiro não saiu. Tô falando, parece o Ronaldo, velho. Então eu acho que. Se não fizer gol, não ganha. É um guinguinho, velho. O nível certo, então se você tava entre o level 10 e 15, você upava num lugar. De 15 ao 20, você upava em outro. Então deu uma espalhada. Isso aí foi legal que eles fizeram. Ficou. Melhorou mental. Acabou o podcast. Eu acho que você não concluiu. Ficou meio perdido a informação, cara. Você faltou concluir aí. Não, foi isso, que eles melhoraram. Espalhou, ah, tá. Todo mundo upava em todos os... Bom, beleza.